em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre a esta hora, de 8 em 8 dias, em transe, uma sessão de audio-hipnose dividida em duas partes. A primeira é conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com um ex-baterista que se tornou num delicado e exímio pianista. Uma edição da Dano Valley Records chamada All Your Life You Walk pertence a Carlos Sipa. Começamos com um dos mais belos temas de 2014, chama-se Step Out From Time. Boa noite, bem-vindos. Thank you. início do Em Transe de hoje com Step Out From Time, por Carlos Sipa, e depois um nome que já venceu um Emmy e que inclui o roster da Erased Tapes, chama-se Michael Price, dedica-se às sonoridades para bandas sonoras, explorando uma estética clássica e muito bela. Tem já anunciado um disco para a primavera deste 2015. De Michael Price ouvimos The Bridge e depois seguimos exatamente para uma banda sonora, a do filme The Dance of Reality, um filme de Alejandro Jodorowsky, o pai do responsável pela música, Adam Jodorowsky, que depois de se dedicar às sonoridades mais indie rock, para o filme The Dance of Reality fez precisamente uma inversão na sua estética e ofereceu-nos música neoclássica. Ouvimos The Midget e seguimos para a música do iraniano Siavash Amini, Bellissimo What Wind Whispered to the Trees, inspirado na obra de numa das obras de Dostoyevsky. Vamos continuar com The Wind. altura de terminarmos esta primeira parte do Em Transe, depois de Siava Shamini, o debut para um projeto que devemos atentar, chama-se Body Boys. No tema Mute, que ouvimos há muito de William Basinski, como é em Growth Window, o LP que inclui a faixa que rodou por aqui. E terminamos com Secret Pyramid. É o projeto a solo de um músico canadiano chamado Amir Abi, ele que se vai dedicando aos drones melódicos, como este que encerra os 30 minutos iniciais, chama-se A Descent e vem em Movements of Night. Seguimos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Transe com mais um tema da coletânea Past Disappears, da editora russa Dronarium, que, tal como a compilação da Erased Tapes, está disponível para download gratuito. Duas boas oportunidades para obter boa música. Aqui então ouvimos os Maps and Diagrams. Agora, Noveller, projeto da compositora e realizadora sediada em Austin, Texas, Sarah Lipstadt. Ela que baseia o seu trabalho na guitarra e, por entre diversas colaborações, já partilhou o palco com nomes como Carla Bozulich, Lee Ranaldo e J.G. Thirlwell. Fantastic Planet é uma edição da Fire Records. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com uma de duas coletâneas que saíram no fim de 2014 e que estão disponíveis para download gratuito, duas interessantes coletâneas. Ouvimos então a coletânea da editora russa Dronarium, onde podem encontrar nomes como Off the Sky, Poria Hatami e estes Maps and Diagrams que ouvimos. A outra coletânea que vale a pena descarregar é a da Erase Tapes, a editora de nomes como Nils Fram, Lubomir Melnik, Douglas Dare ou Rival Consoles, para além do inevitável Peter Broderick. Depois, Fantastic Planet, uma edição nova da Fire Records para Noveller, projeto de Sarah Lipstate. Ainda mais uma visita a Stéphane Massieu. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com o duo casal Rachel e Grant Evans. Rachel, que solo edita como Motion Sickness of Time Travel. Grant, que também tem um projeto a solo em seu nome. Eles que então editam como Quiet Evenings em conjunto. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotranse ou twitter.com/entranse. Em Transe volta na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã. Repete aos domingos às 8 da manhã, sempre aqui na Radar. Boa noite e até para a semana.